715, bom dia, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. O 1804 no solo aos 44, libera a direita, na minha escuta para seguir Alfa Juliette até o portão 09. Você escuta Alfa Juliette 09, voo 1804. O 1-7-1-5, cheque trem. Baixou e travou, 1-7-1-5, passou a média certa. Tente o 1-7-1-5, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. De pouso, pistão no zero, voo 1-7-1-5. Localizador Glide, o 607. O 607, reduza para aproximação, chama torre 19895. Torre 19895. Torre, bom dia, gol no 607, passando externo, baixar travado. Gol no 607, bom dia, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. Sétimo 5 no solo aos 48, libera a direita, prossegue via Alfa e Juliette, portão 02, na minha escuta. Alfa e Juliette, portão 02, na minha escuta. Gol no 607, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Vive pouso, pistão no zero, gol no 607. 1897, autorizado ILS. Autorizado ILS, está livre da prescrição de velocidade. Desculpa, não copiei. Autorizado sem restrições. Cliente para morar estabilizado. No 607, no solo ao 51, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette para 05, por nome 07. Salvador, bom dia. É o F5808, informação Índia, autorização Brasília. F5808, bom dia, pronto, 4. Pronto, 4, 5808. Webjet 5808, autorizado Brasília, nível 360, via Antes 17, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Elefa, o controle opera em 120.8, aciona 5526. Autorizado Brasília, nível 360, via Antes 17, decola pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 208 é o controle de saída e 552.000 transponder para o web 5808, portão 10. Planejamento correto, portão 10, chama pronto, web 5808. LS baixa, travado com 897. 897, chame a torre 198.95. Bom dia, torre 295, 897. Torre Salvador, bom dia, com 897, baixar travado. 897, bom dia, tráfego Globo Estado. Tem livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Continue pouso no zero, vento calmo. 897. Em Salvador, é o TAM 3890, informação gerente. Pronto para cópia, Recife. TAM 3890, autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puca, transição Aru. O controle opera em 120.8. Aciona 5531. Autorizado Recife pela Upper Whisky 58, decolando a 10, curva esquerda, perfil Pucaru, chamando o controle 208, transporte 5531. Confirmando o nível 330. 330. Chama pronto na remota, TAM 3890. Aqui estamos no, na posição 8. Ciente, TAM portão 08. Autorizado, chama pronto para o táxi. Para pronto para o táxi, 3171. Web 5808, puxa acionamento. Web 5808, autorizado, chama pronto para táxi. Alô, Salvador, Azul, Yankee, Quebec. No solo aos 59, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e reporta para o ingresso Taxiway Juliette. Na Alfa reportará para o ingresso na Juliette, no 1897. Salvador, Azul e Yankee Quebec. Azul, Alfa e Yankee Quebec, bom dia, prossiga. Gostaria de solicitar a autorização do bate 3 para o bate principal, ponte 3. Autorizado. Autorizado inicial reboque, reporta para ingresso no pátio 1, Alpha Yank, Quebec. Ok, iniciado. No 897, mantenha a posição antes da Juliette aguardando para ingresso. Juliette, manterá antes da Juliette aguardando para ingresso. Super Web 5808, acionado com 2-1 a bordo, 5 horas e 26, autonomia alternando o galeão. Web 5808, autorizado táxi via Pat 1 no Índia, ponto de espera, reporta pronto para decolagem, segue o R2 da TAM que está mantendo através do ponto 612 agora. Pat Índia, seguindo TAM, o ponto de espera, chama pronto 5808. Torre Salvador, é o TAM 3171, não está pronto para o táxi, com 160 a bordo, 4:10 de autonomia alternando o galeão. 3171, autorizado o táxi via Pat 1 no Índia, em ponto de espera, reporta pronto para decolagem, ajuste 1012. 7:12, Pat 1 no Índia, no ponto de espera, reportará quando pronto, TAM 3171. No 897, após a passagem do Boeing da Webjet, ingresso a Juliette, portão 612. Após a passagem do Webjet, vai para o 3153, bom dia, chegada bom, fidência para 2000 pés, ajuste no 012. Azul Alfa Yankee Quebec, autorizado para seguir reboque até o portão 01. Ok. Correio Salvador, tá 3171 no ponto 0109. Tá 3171, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento calmo. Entra autorizado a alinhar e decolar 10, 3171. Web 5808, após a rolagem do R2, alinha e mantém, cabeceira 10. Após a rolagem do R2, alinha e mantém 10, 5808. Tá 3171, decola 08, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. Prato, bom dia. Salvador, muito bom dia, 3171, 1700. Tá 3171, bom dia, contato radar, do 360. Para o 360, possibilidade da presente voar. Leda. Autorizado. Está presente, direto Leda. Objeto 5808, autorizado a decolagem pistão 10, vento calmo. Autorizado a decolagem 10, web 5808. Salvador, Azul, Yankee Quebec, bom dia. Muito obrigado. Gente, Alfa, Yankee Quebec, bom dia. New descent 2000 feet, arrival Greenwich 1012. Web 5808 decola aos 10, controle 120, decimal 8, bom voo. Bom dia, bom serviço. Controle, bom dia, Web 5808, cruza 1500 pés. Web 5808, bom dia, contato radar, Sobol 360. Ok, contato radar para o 360, autoriza pro direto Elefa? Autorizado. Ok, autorizado direto Elefa. Para o Galeão. Prossiga. A sua clareza está 1 para 2. Confirma, está recebendo bem. Estou recebendo bem. E a rota up é 1-0. Decolagem pistão 1-0. Após decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da Euleda após Euleda direto bridge. O controle da PERI 120.8, aciona 5536. Autorizado 360, na Perzulo 1-0, decolando da 1-0, curva direita, no perfil da Dael, transição Leda, após Leda, Bridge. Controle 120.8, transponder 5536, Gonoide 04, portão 9. Cotejamento correto, chama pronto, puxe e aciona o Gol 804. Macro pronto, o Gol 804, obrigado. Gol 1642, bom dia, autorizado para Recife, o nível é o 390, via Upper Whisky 58, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, com transição Aru, o controle opera em 120.8, aciona 5544. Cotejamento correto, portão 03, reporta pronto, Gol 9642.